Batista. Quero mandar um abraço à galera de São Paulo, meu amigo Ronaldo Fernandes e toda a família. Você me ligou, eu não estava. Deixou um recado na caixa postal que me amava. Você me ligou, não disse o seu nome. Você está querendo me dar seu telefone. Seu telefone. Menina gostosa, você na balada me chama, me chama. Você me seduz e quer me levar pra cama, pra cama. Menina gostosa, você na balada me chama. Você me seduz e quer me levar pra cama, pra cama. Eu não estava. Deixou um recado na caixa postal que me amava. Você me ligou, não disse o seu nome. Você está querendo me dar seu telefone, seu WhatsApp. Menina gostosa, você na balada me chama, me chama. Você me seduz e quer me levar pra cama, pra cama. Menina gostosa, você na balada me chama. Você me seduz e quer me levar pra cama, pra cama. Quero mandar um abraço, meu produtor Luan, LG Studio, Rio Real, Bahia. Ah!